Bem, agora eu vou ligeiramente falar sobre o capítulo 23 e 24 de Lao Tse. O 23 só fala do mistério do silêncio, e no 24 também um pouco. Agora escutem, todos os grandes iniciados dão ao silêncio um poder extraordinário. E nós não sabemos nada disto. Como é que o silêncio pode ser uma coisa poderosa? E todos acham que é. Lao Tse ficou 40 anos no silêncio. E depois disso ele deve ter escrito isto. E acha uma coisa importantíssima, o silêncio. Todos os iniciados pensam assim. Imaginam Jesus, 18 anos num relativo silêncio, na carpintaria de Nazaré. Não, claro que não foi um silêncio absoluto, mas relativo, uma solidão. 18 anos. Só depois de 18 anos ele fala em público. E antes de falar em público, mais uma vez se retira ao deserto para 40 dias de silêncio total. Não é estranho? 40 dias e 40 noites de silêncio total. Lá no deserto judeu. Só depois deste longo silêncio é que ele começa a falar. 18 anos de silêncio mais 40 dias de silêncio total. Bem, eu sei que há escritores muito fantasiosos que acham que Jesus tenha feito viagens para o Egito, para a Índia, para o Tibete, e escrevem um livro sobre isto. Tudo isto é fantasia. Vocês podem acreditar, mas eu não acredito. Por quê? Os historiadores do primeiro século não sabem nada disto. Os historiadores contemporâneos de Jesus, cinco, aliás, seis, não sabem nada disto. Quem devia saber seriam os historiadores do primeiro século. Mateus não sabe nada. Marcos não sabe nada. Lucas não sabe nada. João não sabe nada disto. Mas eles escreveram a biografia de Jesus. E nós temos mais um evangelista agora, Tomé. Apareceu o quinto evangelho lá no Egito. Tomé também é um dos discípulos de Jesus. Também não diz nada de diário de Jesus. Paulo de Tarso, um homem viajado. Nenhuma palavra sobre a viagem de Jesus. São seis historiadores do primeiro século. Nenhuma palavra que Jesus se ausentou da Palestina. Que ele tenha visitado os essênios, isso é muito provável, porque ele já tinha estado lá antes com João Batista. Mas isso é lá na Palestina mesmo. Mas não é do outro lado do mar, com o Egito, a Índia, o Tibete. E os conterrâneos de Jesus, de Nazaré, não sabem nada de uma viagem dele. Quando ele aparece em público, eles dizem, ué, como é que ele sabe de tudo isto? Que sabedoria é esta? Eu nem frequento a escola, como se na escola a gente aprendesse sabedoria, não é? Ele nem frequentou a escola, ele é o filho do carpinteiro. Quer dizer que eles o viam todos os dias na carpintaria. Mas não falam de uma viagem. Eles deviam ter mencionado, mas ele viajou, esteve ausente 18 anos. Não menciona nada. Eu estou baseado nesses testemunhos dos historiadores do primeiro século. Os nazarenos ignoram tudo, os cinco evangelistas ignoram tudo, Paulo de Tarso ignora tudo, tudo. E Lucas, que era um médico grego muito consciencioso e bom escritor, ele diz, agora eu vou escrever também a biografia de Jesus. Aí começa o prefácio do evangelho dele. Eu investiguei cuidadosamente todos os fatos desde o princípio. E vou escrever em ordem cronológica todos os acontecimentos da vida de Jesus, ele diz no prefácio. Mas se ele investigou todos os fatos, desde o princípio, aliás, ele começa antes do nascimento de Jesus, começa com a Anunciação, que é muito no princípio mesmo. Pois vai até o Pentecostes. Lucas. Ele diz que vai relatar tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Nenhuma palavra sobre viagens dele. De maneira que é muito bom escrever livros fantasiosos, que ele esteve no Egito, na Índia, no Tibete, mas são coisas muito reais. Eu acho que ele não saiu de lá. Bem, vamos dizer 18 anos de relativo silêncio na carpinteria de Nazaré. 40 dias de absoluto silêncio. E a cada momento diz o Evangelho, ao pôr do sol, Jesus se ausentou, subiu a um monte, às vezes vai para o deserto, e ficou toda a noite em oração com Deus. Outra vez o silêncio. Não é estranho? Então tem muita importância a silêncio. Veja um Buda. Buda sai do Palácio Real da Índia, desaparece para 16 anos. Buda, Gautama Siddhartha, o príncipe real. Só depois de 16 anos de silêncio nas matas da Índia, Gautama Siddhartha, o futuro Buda, aparece em público. Silêncio de 16 anos, a mesma coisa. Quando Paul Brandt, neste escritor maravilhoso sobre as coisas da Índia, a Índia secreta, o Egito secreto e muitos outros livros agora estão sendo traduzidos, uma vez ele escreveu um livro sobre o eremita do Himalaia, um eremita no Himalaia, chama assim, é ele mesmo, o eremita no Himalaia. Ele disse aos seus amigos de Londres que ele ia ausentar-se lá nas florestas do Himalaia por um ano inteiro. Os amigos disseram, mas o que você vai fazer lá no Himalaia? Não pode falar com ninguém, lá não tem ninguém. Ah, não é para falar, diz Paul Brandt, é para um ano de silêncio. Lá fazer um ano de silêncio. Os amigos diziam, mas você não precisa de silêncio, você tem que pregar o Evangelho. Quer converter os outros. Paul Brandt disse, converter os outros? Nem eu estou convertido. Como é que vou converter os outros? Vou ver se me converto primeiro pelo silêncio. Não falando comigo e as pregações. Silêncio profundo lá nas matas do Himalaia. Uma coisa estranha. João Batista, a mesma coisa. Paulo de Tarso, depois da conversão, na queda misteriosa, parte de Damasco, o que é que ele faz? Não começou a pregar o Evangelho. Foi para a Arábia 3 anos completos, no deserto da Arábia. Pregando o quê? Não tinha ninguém lá para ouvir? Não. Paulo de Tarso ficou 3 anos em completo silêncio lá no deserto da Arábia. Quer dizer, todos os iniciados dão uma importância capital ao silêncio. Como é que vamos explicar isto? Este capítulo 23 só fala disso. Ele diz, quem guarda profundo silêncio tem atitude certa em todos os atos da sua vida. Não pode errar. Quem fez silêncio profundo e prolongado? Nós perguntamos, o que é que silêncio tem que ver com a minha vida de cada dia? Silêncio não é uma coisa negativa. Nós pensamos que o silêncio é um negativo, uma coisa negativa, mas não é verdade. O silêncio é uma coisa muito positiva. Nós pensamos que o silêncio é uma coisa, uma vacuidade. Não é uma vacuidade, é uma terrível plenitude. Nós pensamos que é uma ausência, mas os iniciados pensam que é uma grande presença. Veja a diferença entre nós e os iniciados. Para eles, o silêncio é uma coisa positiva, poderosa, coisa de plenitude cósmica, coisa de presença cósmica. E nós pensamos que tudo é ausência. Eu sei como é difícil para um profano acreditar no silêncio. Nós temos visto isso nas meditações e no retiro espiritual. Quem faz a meditação aqui todas as segundas-feiras, nós não fazemos nem uma hora inteira de meditação na segunda-feira. Que luta para conseguir o silêncio. Eu sei como é. Para os novatos que vêm pelas primeiras vezes, não podem ficar uma hora sem fazer barulho qualquer, ou sem tossir, ou pigarrear, ou arrastar a cadeira de cá para lá, os pés, não podem ficar em silêncio total. Tão difícil é para um profano entrar num estado de silêncio. E no retiro espiritual, de 3 dias, começamos sempre quarta-feira à noite e terminamos domingo de manhã. São 3 dias completos. Os novatos, os que ainda não estão treinados no retiro espiritual, sempre tem alguns novatos, ou daqui, ou de Goiânia, ou do Rio de Janeiro, ou de outras partes, vem fazer o seu retiro. Veja que trabalho para eles mesmos ficarem em silêncio. Eles têm boa vontade. Começa na quarta-feira à noite, quinta-feira o primeiro dia completo, eles já estão fartos de silêncio na quinta-feira à noite. Ih, temos mais 2 dias, será que eu vou aguentar mais sexta-feira e sábado? Então vão passeando no mato, olhando os passarinhos e as flores, e estudando insetos, e bocejando para o céu, e puxando o relógio a ver quanto falta ainda para o fim do dia, e quanto falta ainda para o fim do retiro. Assim são os principiantes em silêncio, os analfabetos do silêncio. É claro, deve ser mesmo muito difícil ser silêncio. E, no entanto, todos os iniciados dizem que é uma coisa importantíssima, o silêncio. E ninguém pode realmente ser iniciado, auto-iniciado, sem um longo período de silêncio. E todos eles fizeram. Como é que vamos compreender que o silêncio possa ser um poder, uma potência cósmica? Todos eles sabem. Nós temos que acreditar, porque não sabemos. Podemos pelo menos acreditar, porque saber não sabemos. Então, como é que vamos explicar? Agora vamos começar com uma explicação puramente física. Depois vamos passar para a metafísica. Quando eu estava, em tempos atrás, estudando física, o nosso professor de física nos queria provar a pressão atmosférica em que nós vivemos todos. Nós vivemos debaixo de uma enorme carga de atmosfera. Tem um peso enorme na atmosfera. Vocês pensam que não tem peso? Nós estamos debaixo de um peso fantástico. Mas como o peso vem por dentro e por fora, não nos mata. Se o peso viesse só de fora e não de dentro, não nos ia matar em poucos momentos. Bem, então nosso professor nos quis demonstrar qual era a força do peso da atmosfera. Ele tinha uma esfera metálica de metal amarelo, pequenina assim, duas metades, dois hemisférios, que ajustavam exatamente uma na outra, mas sem rosca nem nada, só pelo contato. E em cada uma dessas hemisférios havia um punho para puxar, para segurar. Então o nosso professor esvaziava de ar esta pequena bola de metal. Esvaziava com uma máquina pneumática, tirava o ar e nos entregava a bola para nós abrirmos. Ninguém conseguiu abrir. Nem com dois homens fortes, um puxando de cada lado, ninguém foi capaz de abrir esta bola e não estava presa. Só contato. Por que não? Porque dentro não havia pressão, havia um vácuo. E fora uma enorme pressão. Então o ar de fora comprimia aquela esfera e não nos deixava desprender as duas metades. Quer dizer, assim se pode provar o poder da vacuidade. O poder do vácuo. É o vácuo dentro da esfera que prende as duas metades da esfera. E ninguém conseguiu abrir. E se alguém conseguisse abrir, daria um estouro enorme, porque o ar de fora ia bater um contra o outro e haveria um trovão. Aliás, o trovão se forma assim lá nas nuvens. Quando a eletricidade passa instantaneamente através do ar, separa um canal do ar, depois o ar tem que fechar outra vez, bate um no outro e nós chamamos isto trovão. É a mesma coisa. O o peso enorme da atmosfera e aberta num instante pela eletricidade, se fecha outra vez, batendo uma parte na outra. Isto é a força da atmosfera. Estou explicando isto para chegar ao nosso ponto. Agora, se nós conseguirmos fazer um vácuo dentro do nosso ego, vamos supor agora que cada um de nós é esta esfera de metal e foi completamente esvaziada, não tem mais nada dentro. Então, a pressão de fora é enorme. O ar quer invadir aquele vácuo e não deixa desprender as duas metades da esfera. Quer dizer, uma invasão atmosférica seria poderosa se nós abríssemos qualquer abertura na bola, a via de terra. Uma invasão atmosférica violenta. Agora imaginemos que cada um de nós se esvazia da sua egoidade. Agora vamos pensar que eu seja essa bola, isso aqui. Agora, isso é o nosso ego. Esse é o nosso ego aqui. Geralmente está cheio. E aí não tem pressão de fora. Quando nós estamos cheios de falação e de pensamento e de isto e mais daquilo, não há pressão de fora. É claro, porque está cheio por dentro e por fora. Então, vamos esvaziar-nos. Botar tudo vazios aqui dentro. Negativo, negativo, negativo. Negativo, negativo. Vamos esvaziar o nosso ego. O nosso querido ego. Sempre cheio de coisa. O que vai acontecer? Uma enorme pressão positiva de fora. De fora agora vem uma pressão positiva. Quer entrar dentro de nós. Este positivo nós chamamos a força cósmica. E este negativo nós chamamos o nosso ego. O nosso ego se ego esvaziou e por isso provoca uma cosmo-invasão poderosa pelo lado de fora. Esta cosmo-invasão. Mas esta cosmo-invasão, esta invasão cósmica, não vai acontecer se não houver vacuidade aqui. Porque a vacuidade chama a plenitude. Isto é matemática absoluta. Toda vacuidade clama por uma plenitude. Se isto é 100% vácuo, 100% vácuo. É claro que aqui vem uma força de 100% de invasão cósmica. Isto é matemática simples. Quer dizer, 100% de negativo provoca 100% de positivo. Isto é certo. Isto é o poder do silêncio. Este negativo aqui é silêncio. O positivo são as forças cósmicas que nos invadem, as forças do universo, a alma do universo, como diria Spinoza, a alma do universo nos vai invadir se nós nos esvaziarmos. É a explicação que nós damos do mistério do silêncio. O que nós não conseguimos é fazer isto. Por isso não acontece isto. Nós não podemos ser cosmoplenificados, enquanto não estivermos ego esvaziados. Isto é matemática de absoluta precisão. O ego esvaziamento provoca uma cosmoplenitude. Isto é matemática e lógica absoluta. Mas o problema é fazer o ego esvaziamento. O resto vai acontecer por si mesmo. Porque a cosmoplenitude funciona automaticamente. Mas podemos chamar isso da consciência cósmica que vem do alto. A consciência cósmica. Mas para haver invasão de consciência cósmica, nós temos que esvaziar da egoconsciência. Se aqui há uma vacuidade de egoconsciência, então vai acontecer uma invasão de cosmoconsciência. Isto é, matemática absoluta. Ninguém pode negar isto. Lógico. Mas, se nós não conseguirmos este esvaziamento do ego, nada vai acontecer. Porque não há uma invasão de fora, porque já está tudo cheio por dentro. Então, diz os iniciados, agora, para nós provocarmos uma implosão cósmica, uma implosão, não uma explosão, uma implosão, quer dizer, uma força de fora para dentro, isto é, implodir, de dentro para fora, explodir. Se nós fizermos um esvaziamento do dentro da consciência do nosso ego, então haverá uma implosão quase da consciência cósmica de fora para dentro de nós. E o que é isto? Se a alma do universo entra em mim, então eu sei tudo o que há na alma do universo. Eu estou repleto das coisas da alma do universo. Sabedoria, felicidade, amor, de tudo que há de bom e de positivo, estou invadido e plenificado. Isto é claro. Se a alma do universo me invade, então eu estou universificado, eu estou cosmificado. Eu não estou mais com minha pequenina consciência ego, que erra tanto, às vezes acerta, muitas vezes não acerta, não. Eu estou com a consciência cósmica. Os que leram o meu livro, Rumo à Consciência Cósmica, podem encontrar essa explicação no meu livro, Rumo à Consciência Cósmica. Porque esse livro só traz de egoconsciência humana e cosmoconsciência universica. Bem, então dizem os iniciados, o principal que o homem deve fazer é fazer o seu ego-esvaziamento. Ego-esvaziamento, que é a única coisa necessária para que aconteça a cosmoplenificação, que é sabedoria, felicidade e tudo o que há de bom. Cosmoplenitude é tudo o que há de bom e de felicidade, até de imortalidade. E se nós faríamos até fisicamente imortais, não só espiritualmente, se conseguíssemos isto. Porque os grandes iniciados eram imortais em corpo. Moisés nunca morreu, Elias não morreu, Enoque não morreu. Em nossos dias, o Babaji lá na Índia, há 200 anos que está aparecendo, desaparecendo, em corpo físico, em corpo astral, não morreu nenhuma vez. Saint Germain provavelmente ainda está vivo lá no Himalaia, que apareceu muitas vezes nas cortes da Europa no tempo da Revolução Francesa. Depois ele disse, vou me ausentar para a Ásia e vou voltar para o Ocidente nos tempos piores do Ocidente. Ainda não chegaram, parece. Saint-Germain, o grande conde francês Saint-Germain, ainda está lá no Himalaia. Eu tenho toda a biografia dele aí. Está lá na Ásia, não se sabe fazendo o quê. Não morreu. Quer dizer, a verdadeira cosmoplenificação produz também imortalidade corporal. Jesus também não precisava morrer. Ele diz a cada momento, ninguém é capaz de me tirar a vida. Imagina se nós dissermos isso. Ninguém é capaz de me tirar a vida. Eu deponho a minha vida quando eu quero. E retomo a minha vida quando eu quero. E assim ele fez. Destruí este templo do meu corpo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Bem, assim falam os iniciados que estão cosmificados, que entraram, que foram invadidos pela consciência cósmica, porque a consciência cósmica também produz imortalidade física, corporal, não só imortalidade espiritual. Também não ficam doentes estes homens. De Moisés não se sabe de nenhuma doença. Viveu 120 anos, depois astralizou o seu corpo material e não morreu. Nunca esteve doente. Nunca se fala uma doença de Moisés, com 150 anos. E a Bíblia diz que com 150 anos ele estava em plena juventude. Com 120 anos, 120, não 150. 120 anos, ele estava em plena juventude. Os que conheceram quando Saint-Germain dizem a mesma coisa de Saint-Germain. Ele aparecia e desaparecia, 20 anos depois aparecia. Mais 20 anos depois reaparecia. Mais 30 anos depois aparecia. Sempre tinha a idade de 40 a 45 anos. Nunca mudou de idade. Quer dizer, a consciência cósmica também produz saúde perfeita e imortalidade corporal. Bem, por isso os iniciados dizem que é importante provocar a invasão da consciência cósmica. Bem, nós agora vamos fazer o jogo entre o silêncio e o ruído. Quando nós falamos, produzimos ruído pela nossa voz. Ruído. Falar é provocar ruído no ar. E enquanto nós falamos, não podemos pensar. Corretamente, não. Só podemos pensar corretamente quando não falamos. Para pensar profundamente, a gente tem que ficar calado. Todo mundo sabe disto. Os grandes cientistas são calados. Eu vivi um ano e tanto lá com Einstein. O homem não falava duas palavras por dia, se não era provocado. Somente tendo que responder alguma coisa, ele falava. Mas palavra passava o dia todo em silêncio. O paraíso dele era o silêncio. Não era um tormento para ele. Era uma coisa gostosa ficar em silêncio, pensando, pensando. Porque o pensador não pode ser um falador. Isso é impossível. Se alguém é muito falador, é pouco pensador. E se é muito pensador, é pouco falador. Isso é claro. Isso é evidente. E se eu tenho consciência de mim, eu tenho que pensar. Não é verdade. É um engano. A intuição é o funcionamento da consciência sem pensamento. A intuição. A intuição funciona. Quando entramos numa zona sem nenhum pensamento, mas com 100% de consciência. 100% de consciência e 0% de pensamento produz intuição, inspiração, revelação. Assim dizem os grandes gênios. Einstein, Thomas Edison, de que já falei diversas vezes, o grande inventor norte-americano, também diz a mesma coisa. Eu preciso de pensar 90 vezes, ele diz, para ter 10% de inspiração. Thomas Edison, ele tem que pensar 90 vezes. Ele põe 90 contra 10. Einstein põe 99 contra 1. Eu tenho que pensar 90 vezes para ter 10% de inspiração. Inspiração é intuição cósmica. Quer dizer, todos os gênios afirmam que o silêncio provoca uma força cósmica. Primeiro, o silêncio material, não falar, provoca pensamentos. E segundo, a abstenção dos pensamentos provoca a intuição cósmica, que é a maior força do universo que existe, a invasão da alma do universo em nós. Os talentos não têm invasão cósmica, só têm muita inteligência pessoal. Os talentos. Os talentos operam por conta própria do seu querido ego intelectual. Os talentos. Os gênios, não. O gênio é coisa inteiramente diferente de gênio. O gênio se esvazia de qualquer pensamento, de vez em quando. Primeiro ele pensa, depois deixa de pensar. Enquanto ele pensa, ele é um talento. Quando ele deixa de pensar e se deixa invadir por uma força misteriosa, então ele se torna gênio. Os gênios são os cosmo-invadidos. Eu uso as palavras ego-pensante e cosmo-pensado. Os ego-pensantes são os talentos. E os cosmo-pensados são os gênios. Os gênios de qualquer espécie. Pode ser gênios na ordem natural, pode ser gênios na ordem espiritual, quando são os místicos, também são gênios. O verdadeiro místico também é invadido pela alma do universo, e por isso ele sabe coisas que o homem puramente intelectual, analítico, não pode saber. Ele não pode saber essas coisas, porque a inteligência vai até certa fronteira, aí ela para. Porque a inteligência funciona assim, de dentro para fora. Assim, a inteligência funciona deste nosso querido ego para fora. Mas a intuição funciona de fora para dentro. Nós dizemos de fora para dentro, e no fundo isto é um erro. Este fora não está fora de nós. O fora não é um fora no além, é um fora no aquém. Mas para nós é difícil imaginar um fora no aquém. Quando nós dizemos fora, nós sempre pensamos nos astros, na lua, no sol, nas galáxias. Isto é, para nós é fora, fora. Fora no mundo, no sentido centrífugo. Fora no sentido além. Mas nós sabemos que há um outro fora. Quando nós, que geralmente estamos aqui na periferia, aqui, nós estamos geralmente aqui, nosso pensamento gira aqui, esse círculo vicioso. E fora, para nós, é isto aqui, o nosso eu central e o nosso ego periférico. Quando nós somos invadidos pelo nosso centro cósmico, que nós chamamos alma, que nós chamamos o eu, os hindus chamam isso o Atman. Quando nós somos invadidos pelo nosso centro espiritual ou cósmico, então nós temos intuição, nós temos inspiração, nós temos revelação. Mas nós sempre temos a impressão que isso veio de fora. É claro que veio de fora. Não, mas não do fora centrífugo, mas do fora centrípeta. Do fora do nosso ego, mas não do fora da nossa natureza. Porque a nossa natureza tem a periferia do ego e o centro do eu. O centro eu também é fora para o nosso ego. Então nós não somos realmente invadidos pela alma do universo de fora, nós somos invadidos pela alma do universo de dentro. Porque dentro também está a alma do universo. O nosso eu é uma força cósmica, não é uma força intelectual como o nosso ego. Então, quando somos invadidos pela invasão cósmica do nosso eu, então somos inspirados. Temos revelação ou temos intuição. A invasão parece vir de fora, lá das alturas do espaço, mas ela sempre vem de dentro. Os grandes inspirados, os profetas do Antigo Testamento, que nós consideramos inspirados quando escrevem, nós sempre pensamos que Deus lhes tenha segredado ao ouvido o que eles deviam escrever. Escreva isto, escreva aquilo, escreva aquilo. Esse é o nosso infantilismo. Deus não falou aos ouvidos de nenhum profeta. Não disse: Isaías, agora você escreve isto. Moisés, agora você escreve isto. Não, não, não. Não há tal falação de fora. A inspiração vem do nosso centro divino, cósmico, de dentro de nós. Deus inspira de dentro da alma. Deus não inspira através dos ouvidos. Através dos ouvidos, Deus não fala. Isso não é verdade. De dentro da alma, Deus se pode revelar. Mas a alma não é material. O nosso eu não é material. Bem, então, nós, quando falamos, não podemos pensar. E quando pensamos demais, não temos intuição. Então, Para ser talento, basta não falar e pensar muito. Pensar muito é do talento. Mas se alguém vai além do talento, entra no gênio, na zona do gênio, então até o pensar impede a intuição. O pensar é sempre uma coisa provisória, é uma coisa preliminar, é um prelúdio. O pensar, como Einstein disse, e Edison também disse, são prelúdios para a cosmo-invasão. Mas quem se acontenta com o prelúdio e não se deixa invadir, não é gênio. Ele pode ser um grande talento, mas ele não é um verdadeiro gênio. O gênio é sempre qualquer coisa cósmica, qualquer força do além do nosso ego, não propriamente do além do homem, mas do além do elemento intelectual do homem, que nós chamamos ego. Então, Lao Tse insiste, se você quer ter a atitude certa em todas as atitudes da sua vida diária, habitua-se a um prolongado silêncio. Porque de dentro do prolongado silêncio vem uma força cósmica que te dá absoluta certeza, absoluta firmeza em todas as suas atitudes. Você não vai errar nas atitudes de cada dia. O que você deve fazer? O que você deve falar? Não, você não pode mais errar. Você torna-se infalível, por assim dizer. A invasão cósmica nos torna infalíveis. Tudo acertamos. Não erramos mais um golpe. Acertamos tudo. Quando está tudo de acordo com as forças cósmicas, porque as forças cósmicas são benéficas. Naturalmente, quando agimos contra as forças cósmicas, aí eles nos abandonam. Nos abandonam. Porque nós não podemos ser invadidos pelas forças cósmicas e agir anticosmicamente, isso que nós chamamos de pecado, quando a gente age contra as leis cósmicas, contra as leis da verdade, da justiça, do amor, etc., que são coisas anticósmicas, isso é que nós chamamos de pecado. Pecado é simplesmente agir contra as leis cósmicas. E onde estão as leis cósmicas? Dentro da nossa consciência. A nossa consciência é locutor das forças cósmicas. A nossa consciência, não o nosso ego, mas o nosso eu é a consciência. O ego não é consciência. Mas o nosso eu central é que nós chamamos consciência. Também podem chamar alma, também podem chamar eu, também podem usar a palavra sânscrita Atman. É a voz de Deus dentro do homem, se chama consciência. E quando nós obedecemos a nossa consciência, obedecemos a nossa alma, obedecemos ao nosso eu, obedecemos à alma do universo, que é infinita consciência. A alma do universo, que é a infinita consciência, se reflete em cada um de nós em forma de consciência individual. Então, quando estamos agindo de acordo com a nossa consciência individual, estamos agindo de acordo com a consciência universal, que nós chamamos as leis cósmicas, ou, se quiserem, a divindade. A divindade não é uma pessoa. A divindade é consciência cósmica, ou inteligência universal, ou vida universal. Isto é Deus. Deus nada tem que ver com a pessoa. Essas são as teologias que inventaram um Deus-pessoa. Mas, na realidade, não existe um Deus-pessoa. Existe um Deus-inteligência. Existe um Deus-vida. Existe um Deus-consciência. Existe um Deus-amor universal. Isto é Deus. Mas não uma pessoa chamada Deus. Então, todo o problema do iniciado está: até que ponto eu ajo em nome do meu ego e até que ponto eu ajo em nome da consciência cósmica. Este é o nosso problema. Enquanto nós agimos por conta do nosso querido ego humano, nós não podemos fazer muita coisa, porque o ego humano é muito limitado, muito restrito, e não podemos fazer grandes coisas só agindo em nome do nosso ego intelectual humano. Então somos uns bons talentos, mas não somos, e aí podemos errar. Erramos, às vezes acertamos, depois erramos pelo nosso ego mental. Ele é muito vacilante. Ora acerta, ora não acerta. Agora, se nos deixarmos invadir pela consciência cósmica que está dentro de nós, embora pareça vir de fora, mas que está dentro do nosso centro, então, nunca mais falhamos. Sempre estamos na verdade, na justiça, na honestidade, no amor. Tudo isso manifestou essa consciência cósmica. Quer dizer, habituar-se ao poder do silêncio é a única coisa para a nossa autorrealização, que nós chamamos de autorrealização. Mas esta invadibilidade pela consciência cósmica depende do nosso ego esvaziamento. Porque tudo que é ego é entupimento contra a invasão cósmica. Se eu não me esvazio da minha egoconsciência, estou cheio da minha egoconsciência, da minha egoidade, que produz meu egoísmo depois, então eu não posso ser invadido pela consciência cósmica. Então as grandes coisas não me acontecem. Eu não posso fazer grandes coisas, mas grandes coisas podem ser feitas através de mim, pela consciência cósmica. Mas eu só posso fazer coisas pequenas. Mas eu posso servir de canal pelo qual fluem as águas vivas de uma fonte cósmica. Podemos imaginar a alma do universo como uma fonte, sempre plena. E podemos imaginar o nosso ego como canais, mas canais vazios. Porque um canal não produz água, nenhum encanamento produz água. Se não há uma nascente, uma fonte de água natural, que nós não podemos fazer uma fonte artificial. As nossas caixas d'água não são fontes, também são canais, as caixas d'água que temos por aí. Mas se não houvesse uma fonte natural de onde tirar a água para encher as caixas d'água, não adiantaria nada, porque nós não podemos fabricar água artificial. A natureza é que faz água verdadeira, e nós temos que procurar uma fonte feita pela natureza para começar a tirar água. Bem, podemos canalizar esta fonte natural para uma caixa d'água, depois a caixa d'água para os encanamentos, está muito bem. Mas começa sempre com uma fonte natural que a natureza produziu. A natureza é a alma do universo. A natureza é a alma do próprio universo que produz estas coisas. Nós só podemos canalizar. Nós, o nosso ego, não pode produzir, não pode criar. Melhor, ela não é criadora. Ele é apenas transmissora. O nosso ego é transmissor. Transmissor, mas não criador. Então, temos que confiar primeiro numa fonte criadora que pode ser canalizada através dos encanamentos do nosso ego humano. Isto sim, isso pode acontecer. Nós podemos servir de canais de encanamentos. Mas nós, no nosso ego, nunca podemos servir de fonte, de nascente. O nosso eu, sim, pode servir de fonte, porque o nosso eu é a força cósmica. nossa força cósmica não está só fora de nós, mas está dentro do nosso centro. Se nós descobrirmos o nosso centro, podemos ser invadidos pela alma do universo. E aí podemos fazer grandes coisas. E o nosso ego pode servir então de canal. Ele pode canalizar as águas da fonte que vem do nosso centro, eu. Mas se não descobrirmos o nosso centro e só conhecemos a nossa periferia ego, então, o que é que vamos fazer só com encanamentos? Só com encanamentos vazios? Não podemos canalizar água. Então, para que descobramos a fonte do centro, desde os iniciados, é necessário acostumar-se a um grande e prolongado silêncio, isto é, na exclusão de qualquer função do ego. O ego funciona falando, o ego funciona pensando. Vamos excluir falar e pensar. Então, já esvaziamos o depósito do nosso ego. Então, já está limpo aqui dentro. E agora estamos em condições de disponibilidade cósmica. Agora estamos prontos para sermos invadidos pelas forças cósmicas, pela alma do universo que está dentro de cada um de nós. Mas que nós sempre imaginamos como fora de nós, mas ele está dentro de nós. É o nosso eu verdadeiro, a nossa consciência. Bem, então dizem os iniciados que é importante fazer este ego esvaziamento, que eles chamam silêncio. Portanto, silêncio não quer dizer, sim. Não sei se posso perguntar, vamos fazer a pergunta. Pode. Se não puder responder, não tem problema. Sim. Se revela sempre igual a, em todas como, as... Como é? Se revela em todas as pessoas... Todas, em todas. Sempre igual essa invasão? Sempre igual não, porque a natureza não faz nada igual. É. Mas se revela de modo diferente. Cada pessoa de um modo diferente. Isso é claro, porque não há dois indivíduos iguais. Isso é ilusão nossa. Não existem duas criaturas iguais no universo. Isso é pura ilusão nossa. O universo nunca duplica as criaturas. Não há duplicata de criaturas, nem humanas, nem outras. Uma pessoa pode ter certeza? Pela sua própria consciência pode ter absoluta certeza, não pela inteligência. Pela consciência pode ter certeza intuitiva, mas não pode ter certeza intelectual pela inteligência. Não, não. Uma coisa que se possa analisar intelectualmente, isso não é certeza. Uma coisa que se possa analisar intelectualmente, cientificamente, isso não é certeza. Isso não é certeza. Certeza é a intuição da própria consciência. Einstein insiste nesse ponto. Ele diz: nenhuma lei do universo pode ser descoberta por simples análise lógica, mas somente pela intuição. Ele aplica isso às grandes coisas do universo, às grandes leis cósmicas que regem o universo, não podem ser descobertas pela inteligência, ele disse, mas podem ser descobertas só pela intuição. Pela intuição é a nossa consciência, pelo nosso eu, pela nossa alma. Logo, as pequenas coisas podem ser descobertas pela inteligência. Nós descobrimos sempre as pequenas coisas. Mas as grandes coisas não podem ser descobertas pela inteligência, mas somente pela consciência cósmica, que se chama intuição. Bem, isto é preciso entender, quando ler esses capítulos, ele fala de uma coisa muito importante. Silêncio é uma coisa positiva. É uma coisa poderosa, é uma plenitude e uma presença, o silêncio. Nós sempre pensamos que silêncio é não falar. Isso é uma coisa muito primitiva, não falar. Silêncio é uma disponibilidade em face da invasão cósmica, quando nós estamos disponíveis, esvaziados, portanto, em face do universo, então nós somos invadidos infalivelmente. Esta invasão é infalível quando o prelúdio da nossa parte está pronto. Quando o nosso ego se esvazia da sua egoidade e do seu egoísmo, ele está em condições de ser invadido pela consciência cósmica. Isto é autorrealização, nós chamamos isto. Bem, vamos terminar aqui.